todos e bem-vindos a mais um NCast. Há exatos 15 anos atrás, Pokémon Red, Blue, Green e Yellow surgiu para mudar a vida de milhares de jogadores ao redor do mundo, criando um fenômeno inexplicável, que inclui todos os presentes nesse podcast. E é com imenso prazer que conversaremos hoje sobre uma das séries mais amadas, contando o seu surgimento, curiosidades e todas as fofocas. E aqui é o Mario e Pikachu, eu escolho você. Aqui é o Jamon e o Sprite do Squirtle parece um aborto. Também, Mario! Aqui é o Eric e minha Master Ball já falhou. Aqui é o Eduardo Jardim e eu vou meter arco-íris quando eu vi um cara jogando Mario vs. Wario no Pokémon Fire Red. Porra! Eu não lembro dessa, cara. Rapaz, o Copycat, o personagem aquele, aquela Mimic Girl lá em Saffron City, ela joga Mario vs. Wario, um jogo com Mario com um balde na cabeça e o Osmar sabe que defende. Caraca, cara, quando eu chegar no Fire Red, mano, certeza, vou tirar o screenshot e vou marcar o Eduardo, né? É engraçado também que é o único momento que a gente vê o Red falando. Game with Mario wearing a bucket on his head. E não perca esse papo logo após a nossa sessão de recados. Ei, mané, desligue seu videogame e mande um recado para nós. Bem-vindos a mais uma sessão de recados da NPAR. Desta vez estou apenas eu, Forever One, para dar um rápido recado. Para você que está ouvindo este cast de Pokémon e gosta da série, deve saber que a NPAR estará presente no Anime Fantasy 2012, organizando mais um espaço voltado para os fãs da Nintendo, para jogar e interagir entre si. O Anime Fantasy deste ano será temático de Pokémon, contendo muitas atrações voltadas para o tema. Não só isso, como no espaço da NPAR vão rolar várias atrações para os Pokémoníacos, como campeonatos, jogatinas e muitas outras coisas. E entre essas atividades, haverá um campeonato exclusivo de Pokémon Stadium 2, além de prêmios oficiais. Se você comparecer na sala com algum cosplay de personagem de algum jogo, ou principalmente Pokémon, nós vamos tirar uma foto sua para aparecer no site e você ainda poderá ganhar uma bola 7 Belo. O Anime Fantasy acontece dias 20 e 21 de outubro em São Paulo, no Colégio Santa Amália. Compareça, participe, jogue e se divirta. O importante é você estar participando. Para maiores informações, acesse o site da NPAR, www.npare.com.br ou no site do Anime Fantasy, www.animefantasy.com.br. Até a próxima. Foram 20 milhões de cópias vendidas entre as versões Red, Green e Blue, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, hein? E é impressionante como Pokémon revolucionou o mercado, e principalmente do portátil, né? Verdade. Porque não só as vendas do jogo se intensificaram, como principalmente a venda do Game Boy. Eu lembro que eu sempre ficava pedindo pra minha mãe que eu queria um Game Boy. Eu nunca recebi. Na verdade, eu recebi um daqueles jogos que tem 99 em um Tetris. Assim. A mesma coisa comigo, cara. Eu via o pessoal jogando Pokémon e eu pirava naquilo. Só que eu ia comprar aquilo pra Pokémon. Brick Game outro. Da feira. Exatamente. Eu também não tinha Game Boy, não. Eu jogava no Super Nintendo com o Super Game Boy. Mas olha que absurdo. Eu tinha o jogo, o cartucho eu tinha, só que eu tinha que ficar alugando toda semana na locadora do Super Game Boy. Jogar na TV deve dar muito mais moral, cara. Ainda tinha um framezinho, como é que chama? Uma moldura lá. Uma engraçada com as cartas. Apareceu quem Gascan e a Carcel e outros lá. Cara, é uma nostalgia a forma como, pelo menos eu, considero o jogo de Pokémon. Eu não canso de jogar e rejogar e rejogar. Eu já joguei muitas vezes, assim. Também. É um pouco inexplicável. Talvez o Mario, o Eduardo vai me bater, mas o jogo de Mario é nostálgico. Todas as séries do Mario são nostálgicas. Ele é bem recebido pelo público sempre. Uhul. Mas eu nunca vi uma legião de fãs tão grande quanto a de Pokémon. Verdade. Pior que é verdade. Tirou pelo anime, né? Além de jogos. O anime, eu assistia muito anime quando eu era pivete. Nossa, eu era muito fã do anime. Eu colecionava as revistas Pokémon antigamente. Também. A Pokémon Club. Eu também tinha Pokémon Club. Eu lembro que na número 1, ela era uma capa rosa que tinha um Pikachu na frente. Uhum. E ensinava a fazer uma origami de Pikachu. Isso, cara. Velho. Nossa, que a capa rosa, eu lembro. Eu tenho todos os Pokémon Club em casa. Não perdi daqui, mas foi o único que colecionou o álbum do Pokémon, aquele laranjinha lá. O primeiro álbum, cara. Todo mundo tinha esse álbum. Eu vou te ensinar uma coisa nova. Ele mostrou aquilo. O que é isso? Um álbum de figurinha. Olha assim do Pokémon. É. Nossa, mágico. Esse álbum aí era engraçado uma coisa. Ele tinha 149 figurinhas. Não, tinha mais. Tava faltando um Raichu, porque era todos. Bom, se for o mesmo, não sei se era o mesmo. Não. É que tinha as brilhantes, né? Porque tinha as 8 insígnias, aí. Eu lembro quais outras. E tinha uns Pokémons que já vinha colado no álbum também. Verdade. Já, o Mewtwo já era no álbum, era na tinha a descrição de alguns Pokémons, os desenhos, assim como as falas. Mas eu lembro que tinha um que era todos assim, era tipo a Pokédex, né? Era todos na ordem, só que na hora que era Pikachu e Raichu, só tinha o Pikachu e ainda tinha um Raichu. Eu lembrei, nesse álbum, é verdade, ele puxava, era uma linha que saía de onde você colava a figurinha, tipo, do Squirtle, e ia seguindo a linha de evolução dele. Usava a página mostrando qual que ele evoluía. Eu sou fã mais do Pikachu, mas eu vi aquilo e pensei, caramba, meu, que injustiça, tá do bichinho. Então, o fato é que, desde o começo da criação do jogo, o Pikachu, ele não foi o personagem principal, né, do game. Foi votação. Ah, é? Foi, caso, era assim, quando foram fazer o anime, perguntaram pras crianças assim, qual é o Pokémon que vocês mais gostam, assim, no caso? Quem que vocês pegam no jogo, usa o jogo inteiro e não tem muita vontade de evoluir? Aí os votos foi entre o Pikachu, a Clefairy e o Eevee... Não sei quem outro. Aí na votação geral, o Eevee ficou acho que em terceiro, em segundo. Foi quase empatado com aquele Fairy e o Pikachu foi em primeiro. Nossa, mas quem captura o Pikachu e usa até o final? Ele é muito ruim. Pra caralho, velho. Pra matar Zubat é bom, né? Mas é por isso que o rival tem o Eevee, né? Parceirinho principal. É, faz sentido. Que é o segundo. Mas chegou alguém a ter uma Clefairy como parceiro principal? O Red do mangá. Não é de... Tem um mangá do Pokémon que o Red lá, ele tem um nome engraçado. Ele tem o Pikachu e tem a Clefairy também. Inclusive, a Clefairy dele fala. O Red no Super Effective também tem uma agora. É. Ela joga pedras. É baseado. Ela se capturou, né? Apertou o botão da Pokébola. O Clefairy do mangá, ele é macho e inclusive dá pra ver os órgãos dele. Nossa. Ah, mostrar pra vocês. Ai, cara. O horror. É só o dele? Como assim? O Pikachu não tem? O Pikachu eu nunca vi, mas o Clefairy... É capado. Circuncisado. Ele é judeu. Quem que fora, né, cara? É isso aí. Depois eu mostro, vocês vão ver o mangá aí. É, o fato é que Pokémon, ele é uma junção de boas ideias e eu não sei, de tudo nele faz sentido, entendeu? É verdade. A música é nostálgica, ela te envolve no jogo. A história, ela é gostosa de se jogar, de se presenciar, entendeu? Algumas cores, tudo bem, no Game Boy Color ele não tinha tanta, mas é algo inexplicável, assim. E foi feito tudo a partir de uma paixão de duas pessoas, né? Não sei se é só comigo, ou se é só Pokémoniaco, ou se é você apedrejado na rua. Se bem que a primeira vez que eu joguei Pokémon, assim, que eu comprei meu Game Boy, eu tinha 8, 9 anos. E pra mim não tinha história, porque eu não entendia inglês. Então pra mim era falar com o velho que me ensinava a capturar, falar com aquilo, e ia, entendeu? O que eu gostava era os Pokémons. Eu achava muito divertido a ideia de você jogar uma bolinha, capturar Pokémon, e você treina e batalha com ele. Aliás, tem aquela foto que o povo posta na internet. A decisão mais difícil da minha infância. Com quem que eu vou? Era sempre de fogo e acabou, cara. Não tem erro. O Charmander é muito mainstream, cara. Sou hipster agora. Eu escolho o Bulbasauro. Eu também gosto do Bulbasauro. O Bulbasauro é mais bonito, mas eu gosto mais do tipo de fogo mesmo. O engraçado comigo foi assim, né? Eu via que todo mundo pegava o Charmander. Aí no dia que eu peguei, eu pensei, vou começar com o Squirtle pra ter vantagem. Aí, sei lá, eu jogava direto, via os caras com Charizard aqui, com Mewtwo pra lá, não sei o que. Aí um dia, alguém tem um Bulbasauro? Me dá aí, tá. Aí eu comecei a treinar ele e pensei, nossa senhora, esse bicho é muito bom. Ele põe pra dormir, ele joga semente, ele suga energia. Vou treinar ele. Cara, eu acho que o Bulbasauro é o Pokémon de grama mais legal da primeira geração, né? Uhum. Sim, fato. Ele é o único legal. Ele é o único legal. Cara, eu tô jogando Fire Red agora. E eu não tenho nenhum Pokémon de grama ainda. Tô no meio da jornada, eu não sinto interesse em capturar ninguém, sabe? Eu comecei com o Charmander. Mainstream. O que chega mais perto de fazer o mesmo trabalho do Venusaur é o Vileplume. Mas só. Vai, o Plum, e ainda assim ela é feia pra e se for fêmea, né, rapaz? Porque pode ser meio... Acho que a partir da segunda geração que os Pokémon de grama começaram a ficar bonitos, assim, e você simpatiza com eles. Na Black White tá cheio, né? E Victreebel e Impembel, acham eles ruinzinhos? O Impembel eu acho nojento, cara. Ele é tão bonitinho, velho. Aonde? Ah, mano, sei lá, né? Não sei, eu acho ele bonito. Ele é daorinho, uma planta carnívora. Ele tem espinhas, cara. Eu acho que o Victreebel, ele é o Pokémon de grama mais B10 que tem. Eu acho que o único que eu teria era o Victreebel. Ah, o Victreebel, ele é bravo, assim. No caso, ele é bem ofensivo. Ele tem uma grama. O Executor é bom também, de Pokémon de grama da primeira geração. Evolução do Executor. Ah, é verdade. Ah, ele é um decente, eu acho que ele é o que me representa, assim. Mas ele é tão feio também. Exatamente, cara. Ele é feio. Nossa, eu acho ele da hora também. Meio coqueiro, né? A minha mãe gostou de comparar o Tangela com o macarrão. A minha mãe não sabe nem. Minha mãe só conhece Pikachu, cara. Então, olha, mas tô jogando Pokémon, é seu Pikachu, Pikachu, Pikachu, é, Pikachu. Pikachu, né? E aí, ele já pegou todos os Pikachus? Falava isso. Falando nisso, eu lembro que na época que Pokémon tava no auge e tudo mais, minha mãe até comprou umas miniaturas de Pokémon e elas eram meio chinesas, assim, né? Aí tinha três Pikachus, tudo... Eles eram tão feios que eles tinham barba, cara. E tinha o Charmander, que era de outra cor, cara. Eu brincava que ele era Shine. Olha essa situação. Ah, tem que ser Shine. Foi um chinês que pintou errado. Ele não alimentaram os chineses direito, eles pintavam errado, mano. É zoado. Foi exatamente. A melhor coleção que teve foi aquela do Guaraná. Sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon. Junto com o Guaraná Antártica Caçulinha, que você adora, você leva uma incrível miniatura do Pokémon Surpresa. São 40 diferentes e até um rótulo você pode colecionar. Putz, é verdade. Nossa, cara, o Guaraná era aquilo. Meu pai me entregava o Guaraná, eu tirava o Pokéball e falava, tá o Guaraná. Eu quero mais um. Mano, era assim, meu. Cara, eu tenho um Vaporeon até hoje daquela coleção. Hoje nossa, eu capturei um Vaporeon. Eu tenho uma caixinha. Vaporeon e chorei. Cara, eu lembro que quando lançaram os Tazos, criou um mercado negro na minha escola. Lá na escola era 50 centavos o normal e o que tinha animação era um real. Eu fazia figurinha também, vendia na escola. Olha que safadinho. Aproveitava, sabia desenhar, né? O cara vinha 10 centavos. A merda é que no álbum vinha tanto Ratatá quanto vem no jogo, cara. Uma merda. Vinha Zubat também. E todo no mesmo level. Tudo no mesmo level. O fato é que eu sou fã de Pokémon e não consigo negar. E eu acho que todo mundo aqui é também, né? Uhum. Eu nunca tive a experiência de jogar Pokémon quando foi lançado. Só fui jogar posteriormente. Talvez esse é um dos motivos de eu gostar tanto, né? Que eu consegui aproveitar quando era no tempo mais tarde. Diferente das outras crianças, né? Talvez por causa do anime, né? Eu acompanhava muito anime e eu queria jogar. Eu já conheci o jogo antes, porque eu joguei com meu primo, né? Tudo mais. E foi um dos motivos de eu ter começado a jogar. Bom, vocês chegaram a jogar o jogo na época de lançamento? Não, de lançamento, não. Mas só que, não. Tipo, eu comprei o Game Boy. Não, não comprei, eu ganhei o Game Boy. Minha mãe ganhou numa promoção. E eu peguei só pra Pokémon. Eu lembro que eu matava os Pokémons e achava que capturava. Eu ficava super feliz com isso. Eu acho que eu não consegui. Eu não fui pro primeiro ginásio, meu Kilava, que era o Silver na época. Meu Kilava tava nível 20, 25 por aí. O Panda e Bicho nível 5, 6. Eu tinha esses esquemas também, cara. Quando eu jogava o Red ou o Yellow, meu Pikachu chegava level 30, assim, no Brock. É muito triste isso. Não saber inglês, pensar que o jogo todo é aquilo lá e você já acha mágico. É uma coisa que só Pokémon proporciona. Vez, uma pequena criança chamada Tajiri, que na época de escola conheceu uma outra criança chamada Sugimori, onde os dois eram amantes de videogame. Foi dessa paixão que surgiu, na verdade, a Game Freak, que futuramente desenvolveu o jogo de Pokémon Red, Green e Blue, né? E o Yellow posteriormente. Eles gostavam tanto de jogo, nesse tanto que eles costumavam ficar discutindo cada ponto de melhoria de um determinado jogo que eles curtiam juntos, né? E foi assim que eles começaram a participar de uma revista de jogos para arcade, onde eles começaram a discutir realmente pontos de jogos, né? Essa revista sendo sucesso depois, e agora, sei lá, deve ser raridade no Japão, né? tá. O Satoshi Tajiri, ele tinha um hobby quando criança, basicamente todo mundo conhece isso, que era capturar insetos, né? E ele colocava eles pra batalharem. E foi dessa ideia que surgiu o Pokémon, né? É, em algum momento o Tajiri conversou com o Sugimori e eles tiveram essa proposta, né, de criar um jogo onde você tinha monstros como insetos que o Satoshi colecionava e eles lutavam entre si, né? Essa ideia também se juntou com o Tajiri, que ele costumava catalogar os insetos em um caderno. Foi daí que surgiu a Pokédex, olha só. Heracross da vida real. Só pra quem, pra não ficarem perdidos, o nome do cara é Satoshi Tajiri. Então quando o Mario falou Satoshi, é o Tajiri. Não, né? Eu falei Satoshi Tajiri. Mas o Tajiri, ele também percebeu uma grande urbanização na cidade onde ele vivia, né? E essa população de insetos começou a cair. Foi também desse propósito que ele quis criar um jogo onde você, sei lá, não teria um mundo ideal, entendeu? Em que essa urbanização não estaria tão localizada. É por isso que as cidades de Pokémon, elas são até um pouco terrestres. É, elas não são urbanizadas, né, completamente. Só da Black você vê? Tirando o castelo. É, agora eles cagaram foda-se mesmo. Foi, mas é porque os japoneses pediram. Mas enfim, vamos voltar. São cidades meio interiorando mesmo, que é pra abrigar os animais, assim. No caso, os Pokémon ficam no lugar dos animais, né? É, você vê que no anime tem, né, animais e tal, mas... Pouco. É o anime, o Pidgey, que parece um pombo. Nunca apareceu um pombo naquela porcaria. Rapaz, mas eu já vi eles comendo Magikarpa no anime, eu não sei. Aparece Magikarpa lá. Magikarpa é um caso à parte, ele é completamente inútil, né? Se a Pokédex fala que ele é completamente inútil, que a existência dele não faz diferença, imagina o que eles fazem com ele. Tadinho. Não, mas esse conceito de evolução também é dessa ideia dos insetos que o Tajiri, ele colecionava e tudo mais, né? Porque os insetos, eles passam pelo processo de metamorfose. É, Caterpie. É, principalmente, né? Vira metapode, butterfly e tudo mais. A gente vê direto pra todo lado. A gente também pode falar que tem o conceito evolutivo de Darwin, né? Que as criaturas, elas têm um progresso de evolução. Nunca foi especificado isso, mas fica bem claro, assim, né? É. Que as criaturas, elas melhoram. É. Mas é criacionista também com Arceus, né? No meio. É, tem um Arceus. Exatamente. Cara, os Pokémon, eles são baseados em criaturas no mundo real, né? Pode ter uns Weezing da vida, assim, mas... É uma bomba. Não, é que o Weezing é daquele tipo de Pokémon feito por causa da poluição. É que nem o Mook. Tanto que o Weezing, ele depois, na evolução dele, vira uma mutação, né? É, ele cria um outro, uma cabecinha ali do lado, né? E ele mesmo passa mal com a própria poluição, né? Você vê a cara dele, ele não tá muito feliz. Pokémon me deixa, sei lá, só que olhar pra esse Pokémon eu já fico mal, né? Mas tem outros, né, lógico. Tipo, a maioria é baseada em insetos e animais, né? Tipo, o Growlithe não precisa nem falar, né? É uma pedra. Cachorro? Sim, não, né? Growlithe. Ah, tá, eu pensei no Golem. Oh, o Golem, o Growlithe, o Geodude, não dá pra entender muito uma bem. Uma pedra e uma pedra grande. São três então, pedras. É, ele vira uma pedra maior, né? Isso que... A evolução do Magikarp também eu não consigo entender muito bem. Tudo bem, uma carpa mágica. Virou um dragão. Deve ter alguma coisa na mitologia japonesa. Isso, cara, eu ia falar exatamente isso. Porque na mitologia japonesa deve ter alguma coisa nesse sentido. Né? De carpa mágica que vira. E o dragão também tem alguma coisa. Não sei se é japonesa. Se não me engano, pode chinesa. Ser chinesa. Pode ser chinês. Mas nesse processo de criação do jogo, que diversos conceitos foram utilizados, né? Não só dessa de utilização de animais, insetos, na utilização na criação do jogo, dos monstros, né? Como também a proposta para onde que o jogo ia ser lançado. Ele foi iniciado o desenvolvimento dele em 1995. E demorou 3 anos para o jogo ser lançado, né? Uhum. Nesse processo, o Game Boy foi lançado. E foi quando eles perceberam que o cabo Link podia ser utilizado na forma como eles queriam, que era de trocar pokémons, né? Então eles falaram, não, vamos produzir jogo pra Game Boy, que esse conceito de mobile e a interação entre as crianças vai funcionar, né? E funcionou muito bem, tanto que o cabo Link praticamente só existe pro Pokémon, né? A ideia deles capturarem com cápsulas, né? Veio de um pequeno joguinho que existia no Japão, né? Que chamava Capsule Monsters, que era mais ou menos aqueles brinquedinhos que tem em qualquer loja, assim, da esquina padaria, que você coloca um real, gira e desce um negocinho com uma cápsula, né? Que no caso é aquelas bolinhas, aqueles brinquedinhos que a gente põe, tipo aqueles chaveirinhos do Mario, né? Nossa, eu já gastei muito um real naquilo. Ah, e outra, né? Você pensar, como é que você vai carregar uma baleia dentro do bolso, né? Era o único jeito. É, um bicho grande, porque a maioria dos Pokémon, quando eles são pequenininhos, até na forma primária deles, eles são meio grandes pra você levar eles no bolso. Verdade. Não, então, e o motivo, assim, o jogo ele começou a ser chamado de Capsule Monsters por causa desse jogo, né? Porque também era jogado, não um jogo, né? Uma maquininha, chamava Capsule Monsters. Mas depois eles tiveram que adaptar pra chamar Pocket Monsters porque eles entraram com o processo em cima do jogo, blá, blá. Por isso que virou Pokémon. Pokéton. Podia chamar Capimon, né? Depois. Capimon. Ia ficar muito feio. Capimon. Essa é a mesma coisa do Pac-Man. É, e como curiosidade, virou Pokémon aqui, porque Pocket Monsters tava em nome da Mattel, que ela tinha um brinquedo que se chamava Pocket Monsters. Aí aqui virou Pokémon. Nossa, o Satoshi só se fudeu. Só se fudeu mesmo, hein? Mas eu não sabia disso. Nem na pauta a gente tinha. Olha só o Jomon tirando as ideias do bolso, cara. É, entendeu? Pokémon. É só os Pokémon que saem do bolso. Aí no início do projeto, eles desenharam 50 monstros originais. Assim, com esse projeto, eles tinham englobado, né, algumas propostas de algumas cidades terem hotéis, né, que você ia lá, curava, blá blá blá, né? É, tinha uma arte, eles foram inventando esses processos e eles levaram a proposta pra Nintendo. E a Nintendo rejeitou várias vezes, né, a proposta. Até que eles encontraram o mestre Shigeru Miyamoto, que, não sei se vocês sabem, foi o Shigeru que ele começou a crescer na Nintendo por causa dos jogos do Mario, né? Já tava no alto status, na verdade. Ele viu a ideia e ele falou, olha, se a gente fizer alguns ajustes aqui e acolá, o jogo com certeza vai ser lançado e vai ter uma ótima proposta, né? Aí foi aí que eles inventaram mais 50 e mais 50 Pokémons, mais 100, né? Não, então, a cada processo eles renovaram com 50, né? Eles inventaram o pacote 50-50, assim. Tornou 150, que é o habitual, né? Né? Mais um, mais um. Uhum. 50 mais um. E, cara, é impressionante. Você vê, tem umas imagens de concept art que você até pode ver no link do post, que antes do Pokémon Center ser Pokémon Center, era pra ser um hotel, né? Que nem Dragon Quest, diversos RPGs, você chega na cidade e fica no hotel, né? Só depois ele foi virar um Pokémon Center pra virar gratuito, né? Talvez eles não quisessem utilizar esse mesmo processo, né? Tanto que no jogo você só acha um hotel pra pessoas mesmo. É verdade, né? E até considerado um pouco estranho, né? Ah, esse hotel é só pra pessoas. E você fica meio assim... eu não posso ficar aí, né? Não durmo. Não, na verdade, se você entrar em qualquer casinha, assim, das pessoas, você vai ver que é da judiação, né? Porque cada um só tem um cômodo, assim, né? Tem uma televisão, uma cama, não tem geladeira e uma mesa, né? Ninguém que come, pessoas... ninguém dorme. É que cuidar de Pokémon rende demanda dinheiro. Sua mãe, né, criar. Coitada? Sua mãe dorme na pia, rapaz. Tadinho. Você sai de casa, uhul, quarto só pra mim. Não, mano. Cara, no seu quarto você tem uma televisão, um NES, tem um computador, sua mãe não tem uma cama, cara. É muito triste isso, coitado. Ela trabalhou pra caramba pra estudar tudo. Pois é, né? Os NES, o Super, o GameCube, o Wii, dependendo da versão, é uma. Uma coisa que eu tava lembrando agora, o pessoal que fez o Pokémon foi os mesmos que criaram a série Mother, né? Uhum. Então, uma vez eu vi que tem umas semelhanças assim na produção, né? Aí é tanto que às vezes compara o Gieg, Giga, sei lá, o último chefe com Mewtwo, e essa coisa assim de ter hotel, sistema de batalha parecido. Acho que deve ser por isso que ia ter essa coisa do hotel também. É, provavelmente deve ter sido por isso que ele trocou pra Pokémon Center, né? Porque, sei lá, acho que o nome ia ficar muito parecido, In, assim. Não tem como, né? Lembrar do lugar e não lembrar da musiquinha. Mas outros conceitos eles implementaram de filosofia japonesa e chineses, né? Por exemplo, o fato de você chegar numa cidade e enfrentar um líder de ginásio traz igual, sei lá, na era Meiji, na era dos samurais, que samurais de diversos outros estilos compareciam a dojos, né? Pra enfrentar o mestre daquele local com a sua arte, né? Desafio. O fato de ser 8 insígnias, eu não sei, né? Deve ter uma tradição lá de... Os 8 mundos do Mario. Pô, pode ser. A Nintendo, né? Sempre bota lá, 8 castelos na Zelda, 8 mundos no Mario, 8 ginásios no Pokémon. Caramba, que... Nossa, 8... o número 8 é Mario. Não sei. Não sei se tem muito a ver, porque nós estamos falando do jogo e não do anime, mas... Sabe os nomes dos personagens no anime? Assim, os personagens principais, o Ash, o Gary e os outros, assim? É o mesmo nome dos staff da Nintendo. O Ash chama Satoshi, uhum. E o Gary chama... Shigeru, que é o primeiro nome do Miyamoto. Ah, é verdade, Shigeru. Uau! Sabe... E além dessa dupla, né, do Satoshi Tajiri, também surgiu o terceiro, que é o Junichi Masuda, que já era um gênio da Game Sound, da Game Freak, de outros jogos, né. Lógico, ele entrou na Game Freak e desenvolveu um programa chamado Sound Driver, que ele compunha diversos sons e músicas para alguns jogos que eles utilizavam no estúdio, né. E foi daí que serviu para fazer os sons dos Pokémon, né? Todos os cry, né, dos Pokémon, os gritos. É, que não faz sentido nenhum, assim, né? No anime eles são o nome. Até que faz, viu? No Yellow, o Pikachu é o único que fala Pikachu. Até hoje. É, e no Stadium ele fala o Pikachu, no Stadium 2, se você importa, ele fala o Pikachu. Mas só o seu, nenhum outro Pikachu fala, só o Pikachu do Yellow fala Pikachu. É o único alfabetizado. Ah, é verdade. Ele fala Pikachu, é verdade. Ele é muito triste, né? Dá raiva quando ele morre. Ele grita Pikachu em uma qualidade muito ruim. É verdade. Eu tinha medo disso. Cara, o processo de desenvolvimento de Pokémon durou de 3 a 6 anos. E isso só com a ideia de conceito, pra depois eles criarem a Game Freak e irem desenvolvendo o jogo, né? E no processo de debugging, de remoção do jogo, um cara chamado Shigeki Morimoto criou o Pokémon de número 151, que é o Mew. O Mew, ele nunca deveria ter sido divulgado no jogo. Ele tava lá incluso, mas ele nunca foi divulgado. E ele só foi divulgado num evento anunciado pela revista Korokoro, lá do Japão. Japão, né, que é uma revista famosa, chamada Um Pokémon Raro Descoberto. Isso demorou muito tempo. E, sei lá, a cabeça dos japoneses explodiram, assim, né, porque na época Pokémon já era uma febre e tal, né. Aí todo mundo saiu correndo atrás do Mew, foi um evento catastrófico, só faltou lançar em Dragon Quest, assim, pra matar, né? Todo mundo tem um ataque cardíaco. O jogo, ele foi lançado no Japão em 96, nos Estados Unidos em 98, com o nome de Pokémon Monsters, falei na... Pokémon Monsters, isso mesmo. Original, eles lançaram em duas versões, né, que é o Red e o Green, que no Japão era o Venossauro, não era o... Venossauro. E aqui, só que no ocidente mesmo, que ele veio como Blue, não sei porquê. Trocaram Blastoise e trocaram os gráficos. Mas veio Blue no Japão, só que tipo, foi depois. E foi com o gráfico atualizado. Porque Pokémon Red e Green, eles não tem, tipo, não dá pra traduzir eles. Aí quando veio pros Estados Unidos, eles usaram em cima da Blue, que era o que dava pra traduzir os textos. Aí veio, aproveitaram e fizeram Blue e Red, já que é oposto, mais ou menos oposto nos Estados Unidos. E esqueceram a Green, deixaram pra lá. A Blue só deu, acho que pra quem era assinante de uma. Não sei de qual revista, mas é uma revista específica no Japão. Aí, nossa, eles deram pra um assinante? Eles venderam pros assinantes a revista. Eu não sei se foi disponível depois pra todo mundo, mas no início era só pra quem era dono era quem assinava a revista. Oh, aliás, a Green tem muito bicho assim na Red e na Blue que não dava pra capturar, tipo Farfetch, a Jinx e outros aí que você só pegava por troca. Dentro do jogo. Na Green tinha eles pra capturar. Esse sistema de troca é fantástico, cara, porque foi uma das primeiras vezes que os jogadores realmente tinham que interagir uns com os outros, assim, né? Tinha que sair do próprio mundo, né? Ah, quero trocar, preciso evoluir meu Hunter. Bom, Zé, na minha época... Sério? Uhum. Eu não capturei um Hunter por causa disso, cara. Eu acho o Hunter mais B10 do que o Gengar, eu não sei você. Gengar. B10? B10, sabe? Tá mal. Eu acho que ele é maiorzinho que o Gengar, né, na verdade. É mais encapetado também, né? É isso. É, o Gengar é uma bolinha com braços e pernas, mas não dá muito cara, medo. Cara, só tem um Pokémon fantasma que me dá medo de verdade. É engraçado uma coisa, na Pokédex, o Gastly e o Haunter, eles pesam acho que 2 gramas. O Gengar pesa 56 libras. Ele é uma sombra. Ele é feito de gás, né? Ele é uma sombra. Ele é uma sombra, com a cara do Coringa ainda. Ele é uma sombra de Clefairy, velho. Se você parabéns. Perceber, né? Eu, é verdade. Eu lembro, né? Não lembro onde eu li que ele aparece de noite pra pegar a alma das pessoas. Uhum. Mas é só na lua cheia que ele aparece. Acho que foi no anime, cara. Tem muita cara de ser no anime. Não, eu li no site. Eu lembro que eu caguei. Na Pokédex tem falando que ele. Não lembro em quais jogos tem, mas fala que ele vem à noite pra pegar, e é isso mesmo. Pokédex tem uma coisa que eu tô meio intrigado até hoje. É, nunca foi especificado se o mundo onde se passa Pokémon é o mundo que a gente vive ou se é um universo paralelo, né? Mas na Pokédex vira e mexe cita algum lugar de verdade, que nem na do Mew fala que ele é um Pokémon da América do Sul. É, eu descobri isso hoje, que eu capturei ele hoje na Yellow, eu vi essa porcaria, mano, eu comecei a rir, o Mew é brasileiro. É, o Mew é brasileiro. Eu quero deixar bem claro que o Jomon, ele fez o cheat, tá? Ah, sempre, é, cara. É, o cheat pra pegar o Mew, a gente sabe como faz. Ele é legalizado, mas é cheat, né? Quando o Pokémon foi lançado, ele fez um sucesso gigantesco, assim, né? No Japão, explodiu lá, bababá. Era criança, acabou o PIB do Japão, abaixou, né? Porque todo mundo parou de trabalhar. E, cara, lógico, né? Sucesso tremendo, vieram diversos outros produtos pra série, né? E o primeiro deles foi o TCG, que foi o Trading Card Game do jogo, né? Com 102 cartas. Também depois veio o mangá do Kosako Nakubo, que foi um mangá bem tosco. Não é o Adventures, tá? É um que é bem tosqueira lá, que agora eu não lembro. É, que acho que o Red tinha um Pikachu, ah, não lembro como é que era também, né? Mas esse Deck da Fire que eu falei, não? É, acho que é esse, cara. Que é um que eu acho que ele captura o Pikachu, que o Pikachu tá embaixo da cama dele, eu acho. Ah, acho que é esse mesmo. Que tem o Clefairy doidão lá. Depois eu mostro aí e a gente vê. É o que o nome do Red é Izamu Akai, acho que é esse. Faz muito tempo que eu vi, cara. É, depois eu mostro aí. Eu acho que é esse. Bom, se o pessoal localizar pelo nome aí, a gente descobre se é ou não. E pelo sucesso, né, depois veio o anime, né? Esse meu jeito de viver. Pokémon Ghetto da Vé! Ah, todo mundo assistiu, todo mundo conhece Pokémon pelo anime, cara, não tem jeito. Eu conheci primeiro o Pokémon pelo anime, pra depois de alguns anos, na verdade, começar a jogar. A maioria do pessoal aqui no Ocidente teve esse problema, no Brasil, né, teve esse processo, não tem jeito, cara. E é uma merda, porque ele começou a ser passado na Eliana, cara. Nem me fale. Eu achei no Cartoon, porque minha família... Porque você era rico. Eu era rico, exato. Mas eu acho que no Brasil, acho que começou antes na Eliana, antes do Cartoon começou na Eliana. Foi 95, não foi 95, 98. 98, é. 98 pra 99. Tempo. É, 99. Nossa, 95, né, 99 por aí mesmo. Porque a Eliana até fez uma musiquinha dela tacando uma Pokébola lá, bicho. Fez uma música... Nossa, cara, aquele clipe é broxante, cara. O Pikachu também. Pokémon, temos que pegar. É. Ah, meu Deus. Cara, ela vivia de mostrar Pokémon, cara. É. Pra ela, ela atrasava, tipo, 3 horas a Record, assim, ganhava audiência por causa de Pokémon. Era horrível. Eu lembro de um monte de coisa aqui que eu só não vou contar porque eu corro o risco da Record me processar, mas deixa pra lá. A Record processar. Não, o problema é que ela não vai processar você, ela vai processar a Nipari, né? É, então. Por isso mesmo. Não deixa, outro dia eu conto. Vamos nós. Com o sucesso do anime, eles lançaram o Pokémon Yellow, né? Que o Pikachu se tornou famoso, que nem o Osmar falou no começo do cast, foi por causa de uma votação no Japão, né? Que eles tentaram eleger o monstro mais famoso, né? Surgiu o Pikachu não sei como. Ah, e tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. É, eles também escolheram ele pra não ser injusto com ninguém que tinha o jogo. Pra não dizer assim, ah, o Ash começou com esse, por que que ele não começou com o outro? No caso, ele pegou o Bulbasaur, por que que ele não pegou o Charmander? Ah, tá, entendi. Tem que ser um que não tenha nada a ver com os três, aí isso. Depois mais pra frente ele pegou os três. Isso faz sentido. No anime ele começa com... Ele quis escolher o Charmander, né, no começo. Ele quis qualquer um, só que não tinha ninguém, né, chegou atrasado. Não, mas o primeiro que ele quis pegar foi o Charmander. Ele anuncia, né, um primeiro. Antes. É. Acho que era Squirtle, hein? Sério? Ele falando assim, eu pensei muito, levou um tempão, mas finalmente eu decidi escolher Squirtle. Não tava lá. Aí, então eu já sei como é o Pokémon. O Bulbasaur. Então vou pegar o Charmander. Não tem nenhum dos três. Gosto pra caramba desse episódio, cara. Na verdade, acho que é o único episódio do anime que eu gosto muito. Primeiro. Assim. Adeus do Pikachu. aquilo me fazia chorar. Chorei. Fazia todo mundo chorar. Chorei largado. Mas, O Pokémon Yellow, ele é, a única coisa diferenciada nele, ver as sprites, elas foram renovadas, né? Nossa, ficaram verdade, muito melhores. Puta que pariu. Pro nível do Game Boy ficou bem melhor, né? E o jogo não ficou de uma cor só, né? Ele, as cores dos os Pokémon agora tinham cor também, né? O cenário e tudo, né? Na verdade, até o treinador, ele tinha o chapéu do Ash, né? A cor do chapéu do Ash, tudo. E o Pikachu seguia seu treinador agora, né? Então tinha uma espécie de pet, né? Você olhava pra ele e falava, conforme o level dele, ele mostrava uma animação dele com um coraçãozinho assim. Ou mais ele feliz, é. Ele só fica triste no início. Acho que 15 pra cima ele já é seu amigo forever. Era engraçado se você falava com ele logo após ele aprender algum ataque elétrico, tipo Thunderbolt ou Thunder. E quando você ia pescar, no Thunderbolt, você virava pra ele, ele começava a faiscar. E se você pescava e falava com ele aparecia com um baldezinho na cabeça. Eu nunca vi isso. Eu vou tentar essa porra. E você acabava de capturar alguém e virava pra ele fazer aquela pose de V de vitória. Ele fazia assim, Pikachu. Isso eu lembro. Então, só quando também tinha quando ele ficava envenenado também. Você vinha falar com, ou quando ele tava com baixa vida, só quando ele tava bem cansado. Assim. Nossa, dá dó daquilo, velho, dá dó. Dá vontade de levar no centro na hora, né? Outra coisa dele também é quando, na primeira luta, que a gente enfrenta o Gary lá no começo na Rota 22, né? Se a gente perdia a primeira luta, assim que você ia falar com o Pikachu, ele te dava as costas, aparecia uma caveirinha na cabeça dele, que ele tava com muita raiva. Tava muito puto. Ah, é? Sim. Eu não lembro de ter feito isso. Perdi, é que eu acho que eu nunca perdi pro Gary. Qualquer hora, se perdia pro Gary, ele ficava ferrado com você. Se você ganhava, ele começava a comemorar. Você virava pra ele e falava, Pika! E ficava com os bracinhos pra cima, sabe? A teoria é minha, mas eu acho que o Gary vê como o Ash e o Pikachu se dão na Yellow, afeta como a ideia que ele tem, assim, de um Pokémon bom, porque se você perdia pra ele no começo, ele não evoluía o Eevee dele pro mesmo tipo do Pikachu, no caso ele deixava o Vaporeon Flareon. Agora, se você ganhava dele direto, aí ele fazia ele virar o Jolteon. Rapaz! Cara, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Quer ver? Depois vocês perdem de propósito, só pra vocês verem. Não, o André não precisa perder de propósito. Eu acredito. Se perder duas vezes, ele vira Vaporeon. Se ganhar todas, ele vira Jota. Se perder uma e ganhar outra, ele vira Flareon. Olha que legal. Nossa, destruiu minha vida agora com isso aí. Não, é que Pokémon é assim, por mais que ele seja bonito, assim, né? Eu acho que das versões ele é a piorzinha, assim, né? Porque os exclusivos dele são muito ruins, né? Mano, você tem o Squirtle, o Bulbasauro e o Charmander sem fazer porcaria nenhuma, velho. Isso é muito tosco, cara. Já tá isso bom é demais. Tosco. Outra coisa é, tipo, tem o Jesse James do anime. É, cara. Só um que decolam, eles aparecem. É muito triste isso, velho. Nossa, mano. Mas talvez a melhor coisa do EL seja, eu nunca tentei o minigame de surfing. Ah, já joguei. Mas precisa fazer uma macumba enorme, né, pra conseguir o Pikachu com o surf. Stadium, fazer mó manha. Da minha vida, ó, que eu fiquei tão aficionado Pokémon, que era tudo na minha rua, Pokémon. A gente tentava de ficar decifrando o nome de cada um, tá ligado? Sim. Cara, tem uns nomes que não dá, tipo Butterfree, manteiga livre. Manteiga livre. É Caterpie, se for pronunciar Caterpie, é torta de lagarto? Caterpie. É torta. Passaram em japonês, o nome dele é Fujigidani. Fujigi em japonês acho que é esquisito, né? Ah, é? Você tá adiando o bichinho, eu chamo ele de esquisito. Ele é o número 1. Mas o nome em inglês dele, pelo menos a gente sabe, né? Que é Bulbo, no sentido de ser uma semente que não brotou ainda, né? E o Sauro, que é muito óbvio, né? Apesar dele ser um sapo. Não, é Articuno. Não, peraí, como é que era? Zapdos, Moltres. 1, 2, 3. 1, 2, 3, cara. Isso aí explodia a cabeça. Uhum. Em japonês é Fire Thunder. É Blizzard. Aya Blizzard Thunder. Muito triste isso. Mas eu prefiro aquilo. Assim, pelo menos são menos caras. É Freeza. Do Artic não é Freeza. Não, é Blizzard, né? É Blizzard. Sério? Bom, pra mim que era Freeza, mas tudo bem. Aliás, uma coisa bizarra: o Zapdos e o Jolteon tem quase o mesmo nome no Japão. No caso, um é Thunder e o outro é Thunder. Japão. O Flareon e o Vaporeon também. O Vaporeon chama Shower. showers. Banho. Shower? Banho, exatamente. Não, mas... O Flare eu esqueci, mas... Bom, assim, eles em japonês não tem essa coisa de todos o nome terminar com Eon, né? Que Eon eu acho que é alguma coisa assim de infinito, não sei, ou de evolução, né? Eon, bom, é isso, é Eon tem algo a ver com o conceito de infinito. Que nem o Latias a Latias, né? Então, agora em japonês não tem esse negócio, né? Do infinito, da evolução, sei lá. É um nome que quer dizer o elemento. Mas, cara, eu acho interessante também... O jeito que eles aplicam as lendas japonesas, a mitologia, pra criar um Pokémon, sabe? O Farfetch, por exemplo. Você vê ele, você acha estranho. É um Pokémon, é um pássaro que segura uma cebolinha. Pato com uma cebolinha. Eu só fui descobrir que era uma cebola depois, cara. Porque no anime ele falava que era um taco. Pra mim é um graveto. Um taco? Nossa! Uma cebolinha. Nossa. É porque no Japão eles têm uma expressão. Que é o pato traz cebolinha. Ele não, pra refeição. É que ele explica. O prato traz cebolinha, eles usam pra falar de uma pessoa assim que não tem malícia. Aliás, é que a pessoa meio bobona, assim, né? Isso, seria... inocente. É. Eu ia falar trouxa. É, mas é. Nossa, trouxa. Trouxa Pokémon mesmo. Pokémon é mais mágico no Japão, né? Os caras comem Farfetch no anime. Jesus, ai, que horror, até que cara. Fala, a carne dele é muito apreciada, etc, blá blá blá, é por causa dessa lenda aí, né? No Japão, segundo a expressão, o ditado é o mais apetitoso, é o que dá mais, que dá mais vontade de comer, porque já vem com tempero. Exatamente. E é por isso que ele é mais inocente, ele não entende direito. Né? Mas, ó, até a Meu Deus, que horror. Até a Game Freak maltrata o Farfetch. Até hoje o bicho não ganha nenhuma evolução, não ganha nada de ataque novo, coitado. E ele é da hora. Mano, eu não sei como o Pokémon fez sucesso no Japão, velho. Os nomes, tipo, são muito idiotas. É Frieza, né? É Tanda. O Voltorb em japonês é Biriridama. Biriri é barulho de trovão em japonês, é barulho do choque. Dama é bola. Mano, é um nome muito idiota. É, foi bem pra criança, né, meu? Deu, é tipo, deu o nome certo. Daquele bicho é Trovão Bola. Vamos mandar ele aí. Mano, é muito tosco isso. É, exatamente. O Psyduck lá, acho que ele chama Koduck. Koduck quer dizer patinho. É, Rikozaru, que é macaco, é fogo, macaco e pequeno. Pô, mano, é muito zoado. Então. É o nome do Pokémon, eu falo que ele é já. Preciso agradecer aqui, acho que a tradução ficou um pouco melhor, né? Então. Como é que é Abra Cadabra e Alakazam, vocês sabem, né? Tô aqui, a Alakazam é Fudim, que esse é o Abra, e eu não consigo pronunciar isso aqui em japonês, que é o cadabra. É um Gelora, um negócio assim. Ah, um Gelora que é baseado no tal do Uri Geller, né? É. Que é o cara que dobrava a colher. É, ele era um fanfarrão da televisão, que ele aparecia lá, falava que era telecinético, conseguia entortar colher, isso, escambau. É um mágico psíquico, né, israelita, chamado Uri Geller. É o cara... Israelita? Uhum. É o cara que ele criou o conceito de curvar colheres com a sua mente, né? Tanto que ele chegou a processar a Nintendo por causa do Kadabra, que o Kadabra em japonês tem um nome baseado nele, e ele achou que foi uma apropriação não autorizada da identidade dele. E mal aplicada, porque ele dizia que o Kadabra era um personagem do mal. Exatamente, que o Kadabra parece, tem aquela controvérsia cristã, ele parece uma cabra. Tem o Hitmonlee, que ele é baseado no Bruce Lee, né? Richmond Chan, ou Jack Chan. E o Top? O Top é no. Brasileiro, né? É no brasileiro. É, o nome do Richmond Top em japonês é Capoeira. É Capoeira. O Charizard é Lizardon, que é lagarto grande. Lizardon. Lizardon. Parece nome de galã de novela. Lizardon. É lagartão, né? Lagartão. E o Lizardon. Não, é aqueles de Arbok que os nomes escritos ao contrário, né? Cobra. É, esse que cobra. O que é o contrário. É. Não, fala. Como é que é? Não? Pior que ele parece. Cara, que festa na hora de criar esses nomes, hein? Vixe, eles devem ter tomado refrigerante pra caramba. É refrigerante, vai nessa. Os caras falam assim, puta, por que a gente não inverte cobra aqui? O cara, não, vai ficar zoado. Quem manda aqui sou eu, aí todo mundo, é isso aí. Toma. Aí começa a bater no cara, é. Cara, tem várias pequenas curiosidades inclusive nos jogos Pokémon, não só tipo os nomes assim, não só nesses conceitos de, sei lá, filosofias japonesas, né, cristãs, mitologias, enfim, mas como bugs, né, que foram inclusos no jogo, e o mais famoso deles, cara, é o Missignum, o Missignum Number. Não, tem os dois nomes. Esse daí era uma coisa muito, vamos dizer, estranha, que era executado dessa maneira. Bom, se você queria ver o Missignum, ou Miss Number, sei lá, ou M0, você tinha que fazer isso. É, conversar com aquele velhinho de Viridian que ensina você a capturar Pokémon, deixar ele dar aula dele, apesar de todo mundo já tá careca, mais careca que ele de saber. Aí, logo após ter essa aula com ele, era só ir lá pra alguma beirada de água, ou da Ilha Cinnabar, ou da Ilha Sifon, e ficar nadando ali, porque, sei lá, dava pra você nadar e ficar encostando na terra ao mesmo tempo. Aí, do nada, de repente, apareceu aquela ceninha, a tela ficando preta, dizendo que você ia lutar contra alguém. Aí, quase sempre aparecia ele, era um glitch doido lá, com parecia a torre lá da liberdade, só que virada ao contrário. E aí, o que acontecia? O sexto item que tava na sua bolsa, ele ficava meio infinito, assim, dava um bug no número e você tinha vários daquele item, sabe? Aí o pessoal usou e abusou isso pra deixar os TMs infinitos, as Master Bolas, né? Ah, mas você podia fugir e continuava infinito? É, era só ou matava ele ou fugia. Se eu não me engano, se fugia funcionava, eu nunca tentei, eu sempre você matava ele. Você capturava ele e bugava o save, não era? É. É, você capturava ele e dava aqueles glitches infinitos de você andar pela parede, sair voando. Mas dava, você ficou um pedo, não daria? Ah, é? Sim, acho que eu sim. Eu já ouvi umas histórias do Missigno, uma pessoa capturar, evoluir ele virar um Kangaskhan. É, aí foi explicado que assim, é que o Kangaskhan ia ter pré-evolução, mas cancelaram. Inclusive tem uma suspeita que ia ser o Cubone, ou Marowak. No caso ia ser Cubone, Marowak e Kangaskhan. Aí depois falaram, ah não, vamos cortar, não vamos ter evolução não. Aí ficou o espaço vazio lá, o espaço vazio é o Missing. Cara, eu sou a favor dessa teoria aí do Marowak. É, por causa da caveira. Uhum. Aí a mãe dele morre. E tem muita gente que se pergunta, o que acontece com o Cubone? Todos os Cubones vão lá, matam a mãe e pegam a caveira dela pra usar. Porque todos têm a caveira. Mas não é bem assim, né, na verdade. Teve só um Cubone, cuja mãe morreu e ele passou a usar a caveira dela. Que é a mãe Marowak lá da Torre de Lavender, né? Aí ele começou a passar a caveira por DNA, né? Pois não, é. Aí dizem, não sei se essa descrição é oficial, mas que quando um Cubone nasce, ele se dirige a um cemitério Pokémon e escolhe suas armaduras. Eu acho que é isso mesmo. Nossa, que maneiro, cara. Não tinha aquela coisa dele superar também, ó. É, quando ele superava, aí sim ele evoluía. Aí juntava, né? É, isso é interessante também. É junto, o Cubone é muito triste, coitado. O Marowak é junto. É bem colada a coisa. O Marowak é branca, né? Já vira caveira, né? Caveira já faz parte dele. Já faz parte dele, exatamente. O Marowak ele tem aquela cara de mal também. Aliás, o nome do Cubone, né? O Bunny é osso, né? Cube é jovem, né? Filhote, alguma coisa assim, né? Agora o Marowak. Marowak eu já não sei o nome. Marrobone, que é aquele que os cachorros comem, eu acho. Agora o Aki, acho que é som de batida, não sei, de bater com osso, sei lá. Bom, também aquele bicho lá quebra uma reatra no meio, né? O bug do Mil, a gente fala? É, do Mil o Jomon acabou de fazer pra pegar o Noiel, né? Uhum. Como é o bug, tipo, você não pode enfrentar um treinador que tem depois o Nugget. É Nugget Bride que se fala? É. Ponte. Uhum. É depois aquele da Nugget Bride. É o Slowpoke. É, um que fica olhando pro norte. Você não pode enfrentar ele. Aí quando você tiver um ataque que dê pra fugir de batalha, seria teleporte ou fly, você tem que encontrar um treinador que na virada de. Quando estiver passando do mapa, tipo, você vai andar, aí vai aparecer o treinador pra querer falar com você. Aí você tem que. Nessa hora você tem que apertar start e soltar fly. Aí o treinador vai vir falar com você, você dá um vácuo nele e sai com o fly. Aí você tem que enfrentar o carinha com o Magikarp, o Slowpoke. Aí você enfrenta e você vai ter que voltar pra rota do treinador que você deixou no vácuo. Quando você entrar na rota do treinador, o start vai aparecer, o menu. Aí você sai e começa a luta contra o Mew. Aí o Mew vai estar nível 7 com o golpe Pound só. Uhum. Aí você vai lá e captura ele. Qual que é o sentido desse glitch, alguém sabe? Porque eu tava lendo e, tipo, o jogo de Game Boy Color, ele tem isso aí de quando um cara te vê, mexe no número dentro do jogo. Aí você consegue fugir, por causa que é bug exploit, que se chama. É de programação. Aí nisso você consegue. Aí quando você foge, dá um erro na linguagem e cada treinador, ele tem um seu Pokémon, tipo, vai dar erro no jogo e o próximo Pokémon que você falar, o próximo treinador que você falar, você vai batalhar e vai liberar, tipo, um Pokémon quando você voltar pra rota do treinador que você deixou no vácuo. Aí esse, especificamente do Slowpoke, o Pokémon que ele libera é o Mew. O código lá, o RGN dele, né, que é Random Number, né, o dele deve ser 151. Ah, entendi. O número do treinador, né? Exemplo, teve uma hora que eu fui fazer esse bug, aí eu tava voltando pra rota que eu deixei o treinador no vácuo e vi outro puto vir batalhar comigo. Eu derrotei, aí em vez de aparecer o Mew, apareceu um Drowsy. Achei que desligar e ligar de novo. Pra, chega a dar um medo, né, cara? Essas bizarrices aí de... Ah, mas foi... brotar Pokémon do nada, cara. Eu tenho medinho também desses bugs, cara. É, um jogo tão antigo assim... Sempre em todos os jogos, algumas coisas em Pokémon dão muito medo. É, não só a música de Lavander, que quando você entra tem aquele tan, tan, tan, tan, tan, tan, que é bizarro. Mas o mito mais grotesco de todos é da fita do Pokémon Black, a né? Terror Black. Nossa, da fita da versão Terror Black. Realmente, é uma fita, eles modificaram completamente o jogo e dá um puta medo, mas quando você assiste o vídeo sobre ela, bem que o cara, ele dá um resumo e fala, talvez o cara podia ter até sacana, mas ele faz pensar sobre a morte dos pokémons, que é uma coisa que não tem, né, no jogo, eles só morrem, você vai lá e ressuscita, né, eles desmaiam. O Pokémon Black Version, ele era uma fita que dizem, né, que era toda preta, lá, que um cara achou. Ele foi numa loja de, acho que se não me engano, de jogos usados, ele encontrou um cara, e o cara falou que vendia isso por, tipo, não lembro, era uma pechincha, assim, ele vendeu. Aí ele falou, calma que eu vou comprar. Aí ele como começou a jogar. Como todo jogo de terror, né, ele que tá, pega, assim. Ele tava na casa dele, ele tava de viagem, aí o cara comprou e começou a jogar. É Majora's Mask Feelings. É. Verdade. Mas o Pokémon, o Terror Black, você tem um único Pokémon que ele chama Ghost, não é? Não, você tem ele não pode sair da sua PT, mas você pode ter os outros 5. Você pode ir na liga, upar outros Pokémons, mas ele sempre tá na equipe e no Hall da Fama, quando você termina a liga, só aparece ele. Não aparece. Ele só tem o Golpe Curse também, não é? Isso, é. Que você mata o Pokémon do adversário. E você pode tá Curse no treinador Pokémon e quando você acaba a batalha, aparece um túmulo no lugar dele. É, isso é meio fake, porque se não me falha, a Curse não tem na primeira geração, tem? Mano, é um jogo hackeado, cara, pode ter tudo. Pode ter tudo, tá permitido. tá permitido. Não, mas o fato é que depois que você vence a liga, o jogo não termina da forma normal, ele termina, tudo mais, depois ele tem a última cena, que é o treinador mais velho. Assim, muito, né? ele tá muito velho, você não consegue nem correr, você anda tá muito lentamente. Ele tá lá no cemitério de Lavander. Exato, e aí você começa a olhar os túmulos e começa a mostrar o nome dos treinadores. Mostra as imagens dos treinadores. Isso é quando você vai, se eu não me engano, ir na sua casa. Você vai abrir a porta e começa a mostrar os pokémons que você deu curse e os treinadores. E a musiquinha, o jogo todo, a musiquinha fica com o Lavander Tal, depois que você termina a liga. Entendeu? Todo lugar que você vá tem essa musiquinha. Aí não fala cara, do vídeo? E o jogo acaba com o Ghost te acha, e aí tem o seu sprite do treinador bem velho, e aí você só tem uma opção que é o Struggle lá, não sei falar. Que é o debater. Aí você só fica debatendo e ele não faz nada, o Pokémon. É quando você tá com pouco HP, ele usa o Curse em você e você morre. Aí fala Ghost Curses e... aí te falam que a fita deu um susto no cara. Até aí, óbvio que é mentira, mas... Quem sabe a fita exista mesmo. Eu vou comprar. Nunca vou ligar ela no meu... nunca vou ligar ela no meu portátil, mas com certeza vai ser muito orgulho falar eu tenho essa fita. Na primeira geração, a gente tem a limitação de 150 Pokémon, né? Eu acho que nessa época era muito mais... as estratégias eram muito melhor formadas, né? Não tinha, puta, essa zona agora que tem hoje, que tem Pokémon pra todo canto, assim, pra cada tipo de golpe, essas coisas. Eram bem limitadas as opções, né? Que time que vocês faziam? Era os Pokémon que eu gostava, não tinha estratégia. Era sempre maioria de fogo. O Charmander tinha que estar no meio. Era o Charizard 57. Era o Charizard. O problema é que a primeira vez que eu jogava, assim, que a primeira vez que eu peguei, que foi o Leaf Green, que comprei o portátil, a estratégia era upar só um principal, Charizard. O resto era tipo, era tudo nível 30, eu chegava na liga com o nível 70, né? E aí tinha o primeiro inimigo, que eu acho que os Pokémons dele eram de água ou gelo, e aí o Charizard matava todos, assim, era tipo, na crueldade, meu. Eu nunca comprava tanta potion pra um cara ficar vivo, porque se ele morresse, acabou. Eu nem não tinha Pidgeotto nível 30. Que ia conseguir me fazer passar da liga, cara. De nível fly lá. É, mano, demorou muito pra aprender a pegar esquema de 5 pra equipe toda. Quando eu joguei, assim, a primeira vez, é Yellow, é Pikachu até a casa do caralho, aí meu Pikachu tava nível 50 e eu não consegui zerar. Aí eu desisti, eu nunca mais consegui zerar aquela porcaria. Aí agora eu tô jogando de novo, aí agora eu tô com o Pikachu, um Venusaur, um Charizard, Primeape, Snorlax e eu pretendo um Alakazam. Quase o time 2. Quando eu joguei a primeira vez, era bem assim também. Não sabia nem que tinha estratégia. Eu tinha lá o Blastoise, Pikachu, porque eu gostava, até hoje eu gosto dele, né? Agora os outros, eu demorei pra ter os outros quatro favoritos. Tinha época que eu usava Tauros, tinha vez que eu usava o Venusaur, tinha vez que eu usava Lapras. Variava muito. Aí depois que eu aprendi a jogar, eu comecei a usar Electrode, porque aí eu matava o Mewtwo com ele. Porque todo mundo só usava o Mewtwo, dava até raiva. Eu dava um Thunderbolt e depois Explosion pra matar o Mewtwo. Se não dava certo, eu usava Jinx, aí eu fazia, dava Lovely Kiss pra dormir, depois SB e tal. E uma estratégia que era bem, assim, feia. Feia mesmo, porque ela é muito, assim, cheat, sabe? Das antigas, era você dar Toxic no bicho e depois você ficar só usando Wrap, Fire Spin, porque você não podia se mexer e não podia trocar. Pô, isso é legal, cara. Tem Paralyze, mano. A líder, a Erika, ela usou essa estratégia comigo, cuzona. Só falo isso. Você tá Paralyze e fica dando Warp, porque aí você ataca em segundo e ainda ela tá Warp em primeiro. Aí você não faz porcaria nenhuma, nunca. Aí você vai morrendo sozinho com o veneno lá, com o veneno com a queimadura, seja lá o que for. Nossa, e aquela época era triste. Quando alguém usava esse Beam Blizzard, né, se congelava já era. Digamos que eu não seja um mestre Pokémon, tá? Mas eu tenho. Todos mas a formação que eu costumo fazer é o meu Raichu. Eu tenho um Raichu. Eu sou diferente. Olha só, eu não gosto muito. Você evoluiu o Pikachu, cara. Você teve coragem, cara. Como coragem? O que tem que errado em você? Eu prefiro o Raichu ou o Pikachu. Pronto, falei. Aí o Pikachu morre, chega em você e fala: por que você não me evoluiu? Você quer que eu perca? Ah, velho, que dozinho, velho. O Pikachu, mano. Pikachu é muito mais bonito, cara. Eu tenho os dois, eu tenho os três, na verdade, o Pichu também. E o meu favorito, na verdade, é o Vaporeon. É, cara, Vaporeon, ele é esquerdo. Vaporeon, muito triste, foi ele foi pra ele que eu ensinei o Water Pulse. Tenho também Sidra, geralmente eu fico... Meu Sidra é muito poderoso. Meu Sidra é muito poderoso. Tá bom então, né, você disse. Pra comer sonho no café da manhã, agora eu nunca mais passo fome. Marowak, Golduck, são... Cara, eu já tentei encaixar. Eu lembro que na minha época era briga pra matar Mewtwo, porque todo mundo só levava ele. Era difícil capturar o Mewtwo, cara. Eu lembro que normalmente eu ficava sem Pokémon. Da Master Ball. Mewtwo ficava no Struggle. Master Ball falhou. É isso que eu falo. Master Ball era pra ele, né? Todo mundo que eu ia enfrentar, eu já sabia quatro bichos que ia levar. Só os outros dois que era surpresa. Todo mundo que eu enfrentava. Articuno, Zapdos, Moltres, Mewtwo. Os outros dois, geralmente, era o inicial e... É isso que decidia o seu time, né? É o inicial e o Pikachu. O bom treinador é aquele que fazia os dois pokémons brilharem no meio daquela coisa. Tinha um amigo meu que usava o Eevee, porque ele gostava mais do Eevee, né? E eu acho que era o Dragonite. Aí tinha um outro vizinho meu que ele tinha o Dugtrio e acho que o Kangaskhan. E os outros quatro eram os mesmos. O meu sonho era sempre ter um Dragonite, cara. Só que eu nunca conseguia capturar um Dratini. Só que esse, depois, quando eu consigo o primeiro Dragonite, a fraqueza dele é tão escrota assim, sabe? Ele é tão bicha pra morrer. A minha mãe, ela gosta do Tauros. Aí naquela época eu pegava o Tauros, né? Ensinei Horn Drill pra ele. Só que eu não sabia que o Horn Drill era ruim de acertar. E às vezes eu ia lá, mandava, eu matava. Os caras falavam, pô, meu, você matou o meu bicho com um golpe só. Não, tem um golpe que, quando eu joguei traduzido, era chamava Fenda, cara. Qual que é o nome desse golpe? Fissure, cara. Sente chance de acerto, acertou, matou. Aham, uhum, é igual o Hard Drill. Viu, Guilhotine. E o Shirkald também. Shirkald. O Tauros, Tauros, ele aprende surf, né? Você aprende. Sério? Que style, cara. Hã? Mano, Dodô aprende fly, velho. Você deve fazer helicóptero. Cara, eu tenho um Dodrio, eu uso ele pra voar por aí. E o pior, na red, na green, na blue, o Charizard não aprendia fly. Ele só aprende fly na yellow. Nossa. É mó bizarro. O bicho tem uma zona daquela, é voadora. É pior que o Gardens. O Gardens também é voador e também não aprende fly. Só que a coisa mais bizarra não é um Pidgey, um bichinho tão pequenininho, conseguir levar um humano aí, umas 10 vezes mais pesado que ele. Cara, eu não vou falar meu time porque eu tô preparando o diário de jogador. Ah, é segredinho da menina. Conta uma palhinha, vai. Lógico, mas com o Bulbasaur, né? Tem Leech Seed, blá. Mas eu gosto muito de usar o Mr. Mime, cara. Mime. Por causa do substituto dele, o Ice Barrier e tudo mais, né? Tô usando um Flareon agora, né? Capturei o Eevee, tô usando o Flareon. Eu quero pegar o Lavaplume com ele no Fire Red. E o Snorlax, cara. É que a gente se sente nele, né, mano? Que ele é gordinho. O André se sente nele. É, mano. Exatamente. O Snorlax é uma delícia. É, que dá rest e usar Sleep Talk é muito delícia. Ah, e o melhor, ele explode. Ele tem explode. Ele tem explode. Cara, Cara, sabe qual que é o meu sonho? É fazer um time de Geodude e usar de Golem e usar Self-Destruct, cara. Explosion? Explosion acho que dá mais, né? Não, mas um time só de Golem, assim. Oh, aliás, falar em time assim que usa só um golpe. Uma vez eu fiz uma luta de metrônomo com os meus amigos, e o Snorlax aprende metrônomo, né? E eles, a família do Golem também. Nossa, o Snorlax usou Fly, e se eu não me engano, o Golem usou, sei lá, acho que Thunderbolt, sei lá, uma coisa mó bizarra. O Snorlax voando, meu. Snorlax usa Fly é meio bizarro. Ele voa e fica deitado no ar, é mais estranho. Ele machuca. Oh, aliás, o Pikachu usando Surf também é engraçado. Nas antigas, ele também aprendia Surf Fly, né? Só que o Fly, ele botava a cauda no chão e dava um salto assim pra cima, era mais estranho. Ah, é? Não era com a bexiguinha? Não, a bexiguinha nunca teve. Mas o mais tosco é na Battle Revolution, porque ele voa com a prancha. É, vamos usar o sprite da prancha. É mó preguiçoso. Agora na XD eu nunca vi. Eu acho que lá na XD Colossus, da terceira, eu não sei como é que é o fly dele, porque eu nunca teve. É, não precisa. XD não merece ser jogado, então... Ah, mano, é da hora uma Dark Lugia, mano. Shadow Lugia. Gale of Darkness, né? Os caras da Game Freak puxam inspiração em qualquer lugar, cara. Eles podem estar... Ele tá no banheiro, aí eles cagam o formato da merda, faz um formato de C, e sai um Pokémon com o formato de C, tá ligado? O cara tava lá no RedTube, aí ele olhou assim, virou um Mookie. O cara tava comendo sopa de letrinhas, ele, puta, tive ideia pra 26 Pokémon. É verdade. Saber também se vocês batizam seus Pokémon, porque o meu Snorlax chama colesterol. Oh, André, por que você não fala o nome do seu Cloyster? O nome do meu Cloyster que eu uso no Black Lash é b****inha. Mandou pro meu amigo dar nome pros Pokémon dele, ele tinha um Snorlax chamado Avalanche. Lanche mesmo, de comer, né? E eu e a minha mãe, que o Taurus dela, ela sempre batiza de chinês, porque é igual um touro que ela tinha, quando ela era criança, que ela vivia... Ah, tinha um touro! É, ela vivia no legal, mãe normal. O touro que vem de casa, de estimação. Que porra! Eu só dou nome pros Pokémon Shine, que nem... Isso é racismo, cara. Eu dei o nome pra aqueles macaquinhos elementais do Black Watch, eu coloquei Monkey Magic, mas tudo bem. Eu dou o apelido quando fica engraçado. Que nem quando o meu Mr. Mime vem fêmea, eu coloco de Dona Maroca do Toy Story. Dona Maroca. Eu tinha um Pikachu que chamava Vitaminado. Cara, meu Raichu se chama Transistor. O Vaporeon é o Barbatana, meu Marowak é o Clavícula. todos os vilões, né, da série de quadrinhos. O Golduck é o meu Enxaqueca. Me identifico muito com ele. Uma coisa que todo mundo tem que falar é que o nome de todos os ditos, pelo menos 75%, é Sex Machai, né? Sex Machai. O meu chama Putinha, mas... É sempre assim, é sempre chama dito e dá pra todo mundo. A minha Jinx chama Preta Gil. O Infernape do Rodolfo chama Hellboy. Isso é bom. Se bem que o Infernape é a paródia do Goku, né? Aí... Não, o meu Lucario se chama Ryu, o outro se chama Hadouken. Paródia do Hadouken. Eu tinha um amigo que ele não sabia inventar apelido, uma vez ele colocou. Ele só tinha, sei lá, um Primeape assim, level 72 e resta tudo 15, ele colocou o nome dele de Forte. É o único que era Forte. Ele tá mais pra mim, colocar mais Charizard e colocar Forte. É, meu Doug Trio se chama Feijoada. Trio. Pronto, acabou. Terminamos. Considerações finais. Desculpa, só isso? Desculpe-me falar Fantasy VI, mas Pokémon é o top Pokémon RPG. Pokémon é o top 1 sempre, cara. Nossa, cara, esses caras gostam de Final Fantasy VI. Não, vamos começar a discussão agora. É bom, Pokémon. Mas só que não é Pokémon. É Pokémon, cara. Pokémon é isso aí, aquele cara que não deve ser nomeado. Pokémon é melhor. Se o Cloud tivesse uma Pokébola, talvez ficasse melhor. Cara. Cara, eu gosto muito de Pokémon, só que eu não consigo decorar o nome de todos. Eu acho que até a 150, segunda geração, já desconfiar. Depois veio a terceira, já não. Aí eu já larguei de mão. Eu só conheço o que eu encontro pelo caminho. É que tem que pegar assim, tem que abdicar coisas inúteis na vida. Tipo, sabe aquela coisa de química? Então esquece. Tem que ter uma tabela periódica. Tabela periódica, foda-se. matemática ou nome de amigos, foda-se. O negócio foda-se, decorar fórmula de Pokémon. Física, foda-se. A prova de química do Jomon foi muito da hora, né, mano? Pikachu. É tipo a mãe do Mario nomeando Pokémon. Ele pega as alternativas e vai escrevendo outro Pokémon com as letras, né? Quase, praticamente todos os amigos que eu tenho hoje eu conheci por causa de eu ter começado a jogar Pokémon. Porque eu fui nos eventos, comecei nos campeonatos. É, vamos dizer, é um jogo que ele estimula a amizade entre os bichinhos do jogo e entre as pessoas de verdade. É competição, mas é saudável, pelo menos deveria ser, né? Tem gente que leva a sério demais. Mas tudo bem, né? Bom, aí, vamos dizer, o marketing é dos bons, hein? Como dizer. E assim, né? Eu sei da história e já ameaçou encerrar muitas vezes, sabe? Mas felizmente isso não aconteceu ainda. Pokémon? É, o povo reclama, fala, ah, tô inventando bicho estranho, tá muito longo, tem bicho mas demais. Isso é um fato. É hipster, cara. Todo mundo fala isso. É, Paulo Cruz, fala, todo mundo que aí fala anuncia isso. Pokémon novo, todo mundo, Pokémon. Exatamente. Novo. Então, mas assim, é, como diz, até teve umas ameaças, assim, pensaram, ah, não, chega, já estamos cansados, não vamos fazer mais. Aí os fãs japoneses chegam e falam, não, a gente quer mais, sim, só que só precisa mudar uma outra coisinha. Tipo agora na Black White mesmo, eles falaram, ah, é só mudar o cenário, a gente não quer mais que seja no interior, faz na cidade grande, porque até hoje nunca teve isso. Aí, e eles fazem sempre os bichos. Depois de fazer o cenário, no caso a região, a região é assim, e quais os animais, os Pokémon que combinam com a região? Ah, é esses daqui. Eles já tem uma listona lá de bicho pronto e vão selecionando, sabe? Isso é legal. É, então, aí é tanto que quando estreou, vocês veem que a segunda já tava engatilhada, porque logo no primeiro episódio do anime já apareceu o Ho-Ho, no caso depois a Misty já pegou o Togepi, eles eram tudo segunda geração. Ah, mas o Togepi demorou bastante até pra aparecer, né? Demorou. Todos eles, na verdade. O Ho-Ho, acho que eles aproveitaram o primeiro episódio do anime e criaram depois no jogo. Acho que não foi tão assim, né? No começo é que nem tava na matéria, tinha de 50 e 50, mas já tinha uns prontos lá. Pensava, se der certo, né? Vamos continuar. É uma segunda divisão. Eduardo, Mario ou Pokémon? Mario. Alguém já fala Pokémon pra alterar na voz dele. Eu acho que Pokémon é legal porque é imersivo, né, cara? Uhum. Não sei, é difícil você... Vai ter o New Super Mario Bros. U agora, que você vai poder jogar como um Miss, vai ser você que vai ganhar uma bitoca da Princesa Peach no final, né? E eu acho que isso não faz sentido, porque eu não pulo desse jeito. Agora, o treinador de Pokémon, acho que eu poderia ser naquele universo. É mais viável e é mais divertido. Quero agradecer muito a participação especial do Eduardo, tá? Diretamente do Reino do Cogumelo. Eduardo, você quer dar uma palavrinha sobre o site? Cara, foi um prazer participar aqui do Anicast. Tô aí a qualquer hora que você quiser. Vamos gravar mais coisa aí, legal. E é isso, eu venho do distante Reino do Cogumelo, que na verdade não é tão distante assim, é só abrir o browser e digitar reinodocogumelo.com. Fui super parceiro da Anipari, tenho um prestígio enorme pra Anipari. E é isso, tô contribuindo agora com umas tirinhas de vez em quando. Tem? Segunda-feira tem tirinha? Vamos ver, né? Se o David conseguir, né? Espera, né? Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Sim. Também agradecimentos a você que ficou até o final ouvindo a gente. Se você acha que tem alguma coisa que deve ser acrescentada, alguma reclamação, xingamento, elogio, enfim, não deixe de mandar um e-mail para contato@ncast.nipari.com.br, tá? A gente tá esperando seu comentário, pode ser tanto via no artigo, lá, nos comentários ou qualquer outra coisa. É interessante interagir falando do time que você faria no Pokémon e se você quiser trocar... A build. Se você quiser trocar algum Pokémon, a gente tá com Pokémon Yellow também, aí é só oferecer sua lista de troca, beleza? E continue acessando Anipari para ouvir alguns outros Ncasts ou matérias especiais que estamos lançando e até a próxima.